Ótica Silva está informando a hora certa e Santiago são 7 horas. A Rádio Santiago, ZYK 297, 1230 kHz, tem procurado, acima de tudo, ser porta-voz de todos os quantos a procure, desde que obedecendo a sua filosofia. Exaltar o amor e a fraternidade, valorizando o ser humano sem discriminar condições sociais, raça, religião ou credos políticos. A Rádio Santiago pretende continuar na grande caminhada do progresso e da evolução, sempre voltada para o melhor atendimento dos ouvintes que acompanham, prestigiam e a honram com sua audiência. Algumas metas: aumento de potência, permanência de sua total potência à noite para melhor atender o interior e cidades vizinhas, ampliação das dependências e aquisição de novos e modernos equipamentos. Querido povo santiaguense, a todos o muito obrigado desta emissora que é de vocês e por vocês continuará, renovando, inovando, colaborando e testemunhando. Camperiando, camperiando no rincão, camperiando pela estrada, camperiando a tradição. Camperiando no rincão, camperiando pela estrada, camperiando a tradição. Tradição é pau de angico quando queima de vereda, soerguendo em labaredas um incenso de civismo. Tradição é um atavismo ardendo dentro do peito, depois vai tomando jeito de um crioulo catecismo. Camperia. Camperiando no rincão, camperiando pela estrada, camperiando a tradição. Está chegando o dia, a hora, o momento da alegria. É neste dia, 27, 14 horas, Casa de Cultura, Cine Nano, a festa de aniversário da Rádio Santiago. A Copa vem aí. No ano do Mundial, Santiago larga na frente. De 10 a 25 de janeiro, Copa Santiago de Futebol Juvenil. A emoção do esporte com a cobertura completa pela equipe de esportes da Super Rádio Santiago. Oferecimento: Padaria e Confeitaria Doce Pão, Constrular Móveis, Hospital de Caridade, Uricampo Santiago, Ervateira São Gabriel, Virtual Móveis, Ponto X, Prefeitura Municipal, Colégio Mediadeira, Gênese Monitoramento, Ótica Andrade e Supermercado Bazana. 26ª Copa Santiago de Futebol. Tudo por aqui, tudo pela Santiago, o som do futebol. Costa de Mato e o rádio, como de costume, sempre sintonizada na rádio mais antiga da querência. Programa Buenas Tardes, meu Santiago. verdade. A amarela do dia chegou e pintou o horizonte. A passarada festeja a chegada de um novo dia. E fazendo costado para um mate que passa de mão em mão, o Luiz Fernando Rocha vem chegando com alguns recados, muita prosa e um lote de música buena. Pois começa aqui pela Rádio Santiago o programa Terra Nativa. É, bom dia. São 7:01, 7:01, manhã de sexta-feira, né? Hoje já é 30, chegando então o penúltimo dia do mês de julho, o sétimo mês do ano já nos abandonando, né? Praticamente, a partir de segunda-feira. Estamos entrando no oitavo mês do ano. Como tá passando rápido, né? Que barbaridade. É, o tempo voa, como diz o ditado, né? O nosso Terra Nativa chega também para trazendo, claro, um bom dia para todos os nossos amigos, para todas as nossas amigas, pessoal da cidade, pessoal do interior, a turma que tá mateando, nos acompanhando também nas regiões das Missões, Fronteira, nossos amigos aqui da região central, das 7:00 da manhã desse dia de hoje até as 19:00, toda a programação da Rádio Santiago ao vivo, a rádio que tá junto contigo, a rádio da comunidade. A gente nasce, cresce, envelhece e a Rádio Santiago está sempre ao nosso lado.